Bem-vindos e bem-vindas mais uma vez a um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Filipim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Este programa, já sabem muito bem, mas eu vou repetir, emite-se todas as quartas-feiras, 8 ou 9 da noite, com repetição aos sábados, às 6 da tarde, às segundas, às 9 da manhã e ainda na plataforma de podcast, a qualquer hora. Estamos sempre abertos. Como puderam ouvir, começamos com o tema Palestina Livre, do grupo punk brasileiro Os Decreptos. Para dar o nosso apoio à Palestina e reclamar o fim da impunidade do Estado criminoso e sionista de Israel. Ora, muito bem, o programa de hoje vai estar preenchido com o segundo volume de novidades discográficas portuguesas deste lindo ano de 2025. E começamos este desfile de novas canções com Tó Trips. Pois é, após a extinção dos Dead Combo, Tó Trips gravou um disco a solo, dois com o grupo Clube Macumba, e agora apresenta um novo disco com os Fake Latinos, chamado Dissidente. Deste disco vamos ouvir o primeiro single, também chamado Dissidente, de Tó Trips com os Fake Latinos. Acabamos de ouvir o tema Dissidente, do novo disco de Tó Trips, que desta vez se faz acompanhar pelos Fake Latinos. E os Fake Latinos são Alexandre Frazão na bateria, António Quintino no contrabaixo e Helena Espebal no violoncelo. Passamos agora ao projeto Anónimos de Abril. Este projeto procura recuperar histórias verdadeiras de pessoas anónimas que durante a ditadura lutaram contra o regime salazarista. Anónimos de Abril conta com músicos como Rogério Charras, José Fialho Gouveia e Joana Alegre. O primeiro tema que foi lançado chama-se Mariana e conta a história real de Branca Carvalho, uma jovem de 19 anos que em 1973 foi forçada a viver na clandestinidade, sob uma identidade falsa e também deixa para trás a sua família. Fica então Mariana com os Anónimos de Abril. E se adeus como quem vai estar de volta ao fim do dia, mas nos olhos do meu pai eu bem vi que ele sabia. Segui ordens, fui fiel, cumpri tudo ao pormenor. Tive que mudar de pele em nome de um bem maior. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Remendei as refeições com o pouco que havia. Fui cerzinho as solidões com o som da telefonia. Vivi noites preenchidas por receios e ansiedade. Imprimi às escondidas palavras de liberdade. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Tive um nome emprestado, Mariana fiquei eu. Outro nome foi guardado, aquele que a mãe me deu. Fui embora como alguém que não pensa demorar-se. Fiz as malas sem saber quanto tempo ia passar, quantas vidas ia ter sem tirar o meu disfarce. Se algum dia a minha mãe eu voltaria a abraçar. A fadista Sara Correia tem um novo single. Chama-se Respirar e está feito em parceria com o duo Kalema. E com este tema trazem toda a energia da pop de inspiração africana aliada à força do fado, cantado sim a plenas pulmões. Este tema, Respirar, surge numa parceria com uma farmacêutica para uma iniciativa que procura informar a população sobre doenças respiratórias. É isso mesmo, vamos então ouvir Sara Correia com os Kalema e o tema Respirar. Sou que nem água, solta no chão. Danço nas asas de um furacão. Esta é minha casa,

fazenda popular. Vastos furos têm mil planos, largos dias têm cem anos. Sua cumbiada como quem encomenda almas do além, mas nem no breu da noite a mente para, se mais mundo houver lá chegar. Vastos furos têm Morado, ajunta-se o rancho, finalmente o bom descanso pelo qual se penou. Algazarra e alegria, sadia do campo, bate o bombinho tamanco e roda da show. Uns ficaram já retidos no bar da patrulha, não se desce na balbúrdia do outro arraial. Quem é da terra sabe como num instante se esfuma o idílio pastoral. Esta obra incrível que acabamos de ouvir chama-se 100 anos e é uma composição de Jorge Cruz, interpretada por Jorge Cruz, com Rossana ao piano e também na segunda voz. Os arranjos são todos de Rossana. Passamos agora ao Luís Peixoto. No seu mais recente single, o cordofonista Luís Peixoto explora o conceito profundo da individuação, que é um processo de autodescoberta pelo qual o indivíduo se torna distinto e único. Através da sua música, traduz esta descoberta pessoal num diálogo sonoro, refletindo o desafio de se descobrir e de evoluir. Neste tema, Luís Peixoto também dá um novo passo na sua trajetória artística, ao utilizar a sua voz como elemento musical, e antecipa o próximo álbum que tem lançamento previsto no segundo semestre de 2025. Ficamos então com Luís Peixoto e o tema Individuation. E de Luís Peixoto passamos agora aos Manta, o projeto de Thomas Zimmerman e de Vítor Losquinhos, que mistura o hip-hop com o rock. Depois de uma estreia notável com 112, um single marcante tanto pela sonoridade como pelo visual, os Manta agora apresentam o segundo single chamado Não Dou, que é um tema com um toque nihilista. Já vão perceber porquê. Meia-noite, tô no ponto. Quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Acrescentei sempre só mais um copo, para não fingir e mudar de assunto. Analgésico, aprovadíssimo. Não dou nada, mas ouvido é tísico. Tô-te a ouvir, mas estou tão egocêntrico. Porque agora é noite, eu não dou, não dou, não dou nada a ninguém. Quando é noite eu não dou nada a ninguém, nem devo nada a ninguém. Essa dor já paguei. Quando é noite eu não dou nada a ninguém. Meio-dia de ressaca, liguei para casa, está preocupada. Vi tanta coisa e não lembro de nada. Acho que no fim até dei mais do que optava. Vida é ressaca da dor que eu devia, tanto ao meu passado, ao futuro e ao dia. Já que à noite as minhas palavras são balas que voltam para mim só para afogar a fala. Tô fraco e não quero, tô intacto, ainda cedo, tô sentado. O meu ego, tô parado, tô com medo. Só mais um copo do que eu nunca quero, para ver se amanhã me levo mais a sério, para ver se a cabeça não dói assim tanto. Mas agora é noite, eu não dou, não dou, não dou nada a ninguém. Quando é noite eu não dou nada a ninguém, nem devo nada a ninguém. Essa dor já paguei. Quando é noite eu não dou nada a ninguém. Não dou, não dou, não dou nada a ninguém. Quando é noite eu não dou nada a ninguém, nem devo nada a ninguém. Essa dor já paguei. Quando é noite eu criou telenovela, era. Muito bem, acabamos de ouvir o tema Não Dou, do grupo Manta, que misturou o hip-hop com o rock de uma forma genial. Vamos agora ouvir Matilda, e atenção que Matilda é a neta do fadista Carlos do Carmo, isso mesmo. O tema Inconstante é o single de avanço do seu álbum de estreia. Ficamos então com Matilda. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamiranjos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado. Rebeldia burguesa é mijar na piscina do hotel de 5 estrelas. A cada fogo fato de indignação, dançamos em círculos à volta de uns fogachos de convicção, alimentando o fogo de artifício desses fachos de televisão. Que Deus nos cubra os olhos de remelas, se o brilho das lâmpadas e das telas não nos deixa ver as estrelas. Culpemos os outros, que são poucos, cuspamos no prato, que é tão raso. Saibamos de tudo, menos de nós, ficamos mudos, se temos voz. É preferível não saber, não fazer, nem sequer tentar. Dar um sorriso esquivo, como aqueles indivíduos que exageram no antidepressivo e ficam com um ar aéreo, levitativo. O cinismo é cool e não compromete. O niilismo dá style e, se não promete, também não trai. A frivolidade é rentável e sempre distrai. Ai, que dó dos sensíveis, dos empáticos, dos inadaptados, coitados. Que se foda a finitude, desde que haja dados ilimitados. Faz um scroll, Mediterrâneo, um beijo no iate para a fotografia. Faz um scroll, migrantes num barco lotado, naufrago na travessia. Faz um scroll, bom dia malta, roupa nova da Zara vou mostrar agora. Faz um scroll, é fast fashion, a ligeira textil usa deita fora. Faz um scroll, praia rur, 30 graus em outubro, uau que sorte. Faz um scroll, a seca é grave, mas não há garfo, há piscinas, golfe e abacate. Faz um scroll, travessa de sushi, sashimi, saquei no jantar do ano. Faz um scroll, salmão é tóxico, negócio da pesca destrói oceanos. Faz um scroll, na Met Gala, gaga e zendaya sai aí de cote. Faz um scroll, na Palestina, a menina amputada dorme num caixote. Faz um scroll, tour pela casa, tudo em tons de bege, bem minimalista. Faz um scroll, tanto sem abrigo, senhorio, só aluga-se rico ou turista. Chiaro escuro, chiaro escuro. Chiaro escuro, chiaro escuro. Chiaro escuro, chiaro escuro. Chiaro escuro, chiaro escuro. Faz um scroll, skincare, anti-ruga, anti-pora, anti-mancha, compra. Faz um scroll, se és mulher madura, faz boa figura e fica na sombra. Faz um scroll, chegada a Melides, não me ligues que eu hoje estou na comporta. Faz um scroll, a duna é privada, já não resta nada, o povo fica à porta. Faz um scroll, é diss track, update o beef de Kendrick e Drake. Faz um scroll, o X do Musk, o Trump, os trolls e imprensa fake. Faz um scroll, são os nomeados da semana no programa Ligue Já e Vote. Faz um scroll, imigrante ou negro foi morto esta noite em Operação Stop. Faz um scroll, só pirotecnia, piros, isso na estaria da Eurovisão. Faz um scroll, estrada alagada, cidade inundada e destruição. Faz um scroll. Faz um scroll, faz um scroll. Faz um scroll. Que se foda, quero escuro. Afinitude, quero escuro. Desde que haja dados, quero escuro. Ilimitados, quero escuro. Que se foda, quero escuro. Afinitude, quero escuro. Desde que haja dados, quero escuro. Ilimitados, quero escuro. Que se foda, quero escuro. Afinitude, quero escuro. Desde que haja dados, quero escuro. Ilimitados, quero escuro. Que se foda, quero escuro. Afinitude, quero escuro. Desde que haja dados, quero escuro. Ilimitados, quero escuro. Que se foda, afinitude. Desde que haja dados ilimitados, que se foda a finitude. Desde que haja dados ilimitados. Ora, muito bem, estão a ouvir o Jardim à Beira-Mar Plantado, hoje preenchido com o segundo volume de novidades discográficas portuguesas deste ano 2025. O tema que acabamos de ouvir pertence ao novo álbum da rapper Capicua e que se chama Um Gelado Antes do Fim do Mundo. No programa anterior já passámos o primeiro single, mas depois de ouvir este que era escuro, não pude resistir e tive mesmo de o passar agora. É que este novo tema da Capicua atrai-me tanto pelo seu conteúdo da mensagem como pela forma como rapeia, que é totalmente original. Quero que tenham também atenção à agenda de concertos que a Capicua publicou na sua página. Uma lista bem grande, onde o primeiro concerto vai ser já na noite de 24 para 25 de Abril, na Avenida dos Aliados do Porto, e é grátis. Passamos agora ao fado de Hélder Montinho. Já está disponível o novo disco de Hélder Montinho, chamado Os Dias da Liberdade, um tributo a João Monge. Um trabalho lindíssimo que presta homenagem a um dos mais marcantes autores da música portuguesa e que é também uma celebração da poesia e da liberdade. Pois é, ficamos então com Hélder Moutinho e o fado Amor Sem Lugar, com letra de João Monge, como não podia deixar de ser, e a música de Mário Lajinha. Música. Quando eu partir, não vais ver-me à janela. Vamos fingir que eu volto para jantar. A nossa vida é uma longa viela, sem ter saída, nem casa onde vá dar. Não levo nada, deixo tudo onde está. Na almofada deixo um sonho perdido. Fica o nosso cantinho à espera no sofá, e o meu fato de linho ao pé do teu vestido. Quando eu parti, não te vistas de luto. Vamos fingir que é tudo como antes. Não tenhas medo, a saudade é o fruto, é o da esperança dos amantes. Não levo nada deste amor clandestino. Hei de encontrar morada onde este amor morar. Dizem que o fado só encontra o destino quando destino por nós se apaixonar. Dizem que o fado só encontra o destino quando destino por nós se apaixona. Muito lindo. Aí Hélder Moutinho com o tema Amor Sem Lugar. O próximo tema que vamos ouvir é a primeira canção da super banda Rita e os Usados de Qualidade. Nome curioso, não acham? E quem são os elementos desta novíssima banda? Ora bem, Rita é Rita Retschus e os Usados de Qualidade são Manuel Paulo no piano, que também toca na Ala dos Namorados e nos Rio Grande. Na guitarra está José Peixoto, que já tocou com os Madredeus e o Lisbon String Trio. No baixo está Norton Daiello, que é membro dos Couple Coffee. E na percussão também está outro membro dos Couple Coffee, o Ruca Rubordão. As letras também são do João Monjo. Vamos então ouvir o primeiro single chamado Só Penso Nisso, da Rita e os Usados de Qualidade. Thank you. misturar o ser, a terra e o céu, até não saber o que é meu ou teu. Pernas de anarquista, mãos de carteirista, boca de sacana, quem ninguém resista. Há de ser a sós, será tudo nosso, até que um de nós diga isto que não posso. Faço o que quiseres, até compromisso, para não dizeres que eu só penso nisso. Faço o que quiseres, até compromisso, para não dizeres que eu só penso nisso. Faço o que quiseres, até compromisso, para não dizeres que eu só penso nisso. Faço o que quiseres, até compromisso, para não dizeres que eu só penso nisso. Bem, chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que se considera a mesma língua. Às vezes não se entende muito bem, mas isso acho que é por falta de costume. Por isso mesmo é importante que a cultura galega passe em Portugal, da mesma forma que a cultura portuguesa tem que passar na Galiza. Pois é, tem que haver maior intercâmbio entre as duas culturas, porque nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. E a propósito disto mesmo, esta semana entrei em contato com o projeto Cravos e Rosas, de Xavier Paz, que é mais uma iniciativa que tem o intuito de fomentar a interação cultural entre Portugal e a Galiza, e para isso estou sempre disponível. Vamos então ouvir o rapper galego Hugo Gueseta com o tema Quixera, que foi gravado no início deste ano juntamente com a banda Errantes. Quixera ser. Quixera ser esse neno que sonhava, uma meta que tinha pensada. Una noite que nunca se acaba, eu quixera ver no fondo desa mirada. Que se convertera nunha rima, fuxindo da dogmática doctrina de todo aquel que discrimina. Quixera ser xustiza que vencera a Palestina, que na Galiza non mudara o clima, chegara a tocar pola Argentina, que as mulleres non teñan rutina de sentir en medo cando van cruzar a esquina. Quixera ser o páxaro ceibe no ceio, mas non creio poder voar. Quixera ver a matria que anceio, liberada no meio do teu ollar. Quixera poder avanzar, coller e danzar, atoparme para voltar, comezar. A nosa guía non está en ningún altar, nin a valentía nun servizo militar. Rap que fixo tiritar ao poderoso. Eu quixera ser de todo menos pretencioso, que quen despreza nosa lingua non se flipe, recapacite que irá valorar o noso. Quixera ser ese neno que soñaba, cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Que che vou contar, meu camarada, quixera ver a terra desexada, que está metemos entre a barricada. Quixera ser contigo da tua man, e sen ter un plan, que a miña xente non lle falte o pan. Capitalismo destructivo, porque a ver hai moito sí, pero moi mal repartido. Quixer ser o latido que sai do peito, e que do noso curro non saque ninguén proveito. Privatizan merdas, socializan perdas. Vou pola esquerda, ainda que busque dereitos. Dalle xeito, Hugo, dalle xeito, e non te censures nunca até chejar o cada leito. Que cando marches e noten a túa falta, penses cabeza alta, traballo ben feito. Quixera percorrerte ben, como aquel día que xemías entre pao. Eu quixera escrever en a túa pel os versos de Rosalía Castelao. Que me dera voltar outra vez aquel tempo que vivía despreocupao. Eu quixera que o que deixo neste papel quedara para sempre do teu lado. Quixera ser ese neno que soñaba, cunha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Eu quixera ver no fondo desa mirada, que se convertera nunha rima, fuxindo da dogmática doctrina de todo aquel que discrimina. Quixera ser ese neno que soñaba, unha meta que tiña pensada, unha noite que nunca se acaba. Ora, muito bem, acabamos de ver o Hugo Gaceta com o tema Quixera, juntamente com a banda Errantes. Vamos agora ouvir a Carolina das Landas, que esta rapariga não para. No ano passado gravou um disco que é uma homenagem aos chicoteanos de 25 de Abril. E este ano já está a preparar um novo disco. Como mostra disso, já nos divulgou dois temas, e um deles é este, Sexo Fraco. Sexo fraco, três vidas, três partes. Eu sangro cinco dias por mês e toca a prata. Trabalhei no nono mês de gravidez, prata. Queres intimidade para me intimidar, dom pata. O sexo fraco é o vosso sexo inseguro, que quer diminuir só porque é imaturo. E eu que vim da terra e comi o pão duro, queres vir falar merda e ser um mendo pau duro. A minha independência assusta burro, as agulhas que eu tive na pele não são voodoo. Queres bate boca, bate a porta, come through. Que eu bati tanta caneta que o meu sangue é azul. Deixa-me passar, isto não é um ensaio. Deixa-me gritar e eu assino por baixo. Não arregacei as mangas, eu já tirei o casaco. Sê bem-vindo à força do meu sexo fraco. Passado é perfeito, é pretérito. O meu tom é assertivo, não é histérico. Somos mais, é numérico. A lei do retorno, o mundo é esférico. Uma esferográfica entre o voo e eu quero. Eu quero tudo o que sobrar já multiplica, para conquistar o mundo e ouvir que sou indecisa. Ele é polivalente e eu sou chica, esperta. Abri tantas portas a fechar as pernas. Eu dei tantas cordas, foi a escolha. Dos homens, disto e daquilo. Também não entendo porque é que não se havia de falar das mulheres, dos direitos das mulheres. Os direitos são os mesmos, são seres humanos, têm os mesmos direitos. Deviam ter, não têm. Não, não têm. Ainda hoje não têm. Afonso Rodrigues é um músico português que até agora era conhecido pelo grande público como Sean Riley. Músico de grande sucesso entre a juventude portuguesa, cantando sim em inglês. mas este ano adotou o seu nome verdadeiro, ou seja, Afonso Rodrigues, porque ele tinha o desejo de cantar em português e usar o nome Sean Riley não tinha muito sentido. E foi mesmo em português que Afonso Rodrigues gravou um álbum belíssimo, intitulado Areia Branca. Deste disco de estreia, sob o seu nome em português, vamos ouvir Quando Eu Voltar. Ora, muito bem, fechamos então a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com Rui Reininho, que no dia 28 de fevereiro celebrou os seus 70 anos com o concerto do GNR e também o lançamento do seu novo disco, com a Orquestra de Jazz de Matosinhos. Deste novo disco ficamos com o tema Namastea, com o Rui Reininho, Orquestra de Jazz de Matosinhos, remistura de Alexandre Soares e vídeo de Ana Deus, ou seja, todos os colegas do Porto. Um abraço e fiquem muito bem. Namastê. Namastê. Namastê. Namastê. Nona Luna.